comprou o Volkswagen Blue. Zeca, meu pai comprou um carrinho todo azul. Zeca, meu pai comprou o Volkswagen Blue. Zeca, meu pai comprou um carrinho todo azul. Para Beto, para Dina, chega a bênção de Claudina. Anda minha mãe Mofina, que saudade das meninas. Duas Mari maravilhas, minha cara, duas filhas. Minha caravela, ei, vai seguir o rumo, ei. Minha caravela, ei, vai seguir o rumo, ei. Fica bela, ei, camará. Fica bela, ei, camará. Margarida, ei, um pino pra valer. Morena, morene, camará. Fica com você, vou viver com você, camará. Com Jesus vou morrer. Zeca, meu pai comprou fez abrir mais novo. Zeca, meu pai mandou fez abrir mais novo. Zeca, meu pai comprou fez abrir mais novo. Zeca, meu pai mandou fez abrir mais novo. Chega a bênção de Claudina. Anda minha mãe Mofina. Saudade, saudade das meninas. Duas Mari maravilhas. Minha cara, duas filhas. Minha caravela, ei, vai seguir o rumo, ei. Minha caravela, ei, vai seguir o rumo, ei. Fica bela, ei, camará. Fica bela, ei, camará. Margarida, ei, eu crio pra valer. Morena, morene, camará. Vou ficar com você, vou viver com você, camará. Com Jesus vou morrer.